Oceania 079, chame Recife, frequência 128, decimal 35, aterna 125, decimal 1. 2235, 351, meias oficial, bom dia. Uno, dois, oito, decimal, três, cinco, alterna, uno, dois, cinco, decimal, uno. 2835, eu alterno 25, uno, com Recife. Obrigado, bom dia. Leão. Livre, por estacionamento, chama a tarde, show, chamei a dois, Kenya 251, táxi à direita via Índia. No ponto de espera, quando lá, reporte pronto, Kenya 1 no 5. Gente, autorizado o táxi, se não pode esperar na 10, chamará pronto, Kenya 1 no 5. Salvador, 6251, próximo ao ponto, espera pronto. Oxalá 6251, autorizado a linha e decolar pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-5 nós. A linha decola na 1-0, Oxalá 6251. Oi Salvador, azul Alfa e Charlie, podemos prosseguir até a posição 3 do pátio principal? Afirmo, chame ao término. Ok, chamarei ao término, obrigado. Chama 6251, decola 234, chama controle 120, decimal 8. 71208, informa a chuva a moderada na cabeceira oposta, na 22. Gente. Fazer mais bom dia, a 6251, Oxa, né, transfere. Oxa, 6251, contato radar na decolagem subavia, São Bruno, nível 360. Autorizado. Olha a possibilidade de coordenar a morte a fim de evitar formações pro 6251, caneta. O chamei 6251, está autorizado os desvios, agora de coordenação para uma motiva. Sim, caneta. 251, vai na prova de morte, vai para o setor de juros. Excelente, morte, vou na prova, obrigado. Ok, Torre Salvador, Azul Alpine Charlie, aeronave parqueada na posição 3, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. É Xanémia 251, me chame Recife, frequência 128, decimal 35, andar 1. Confirma, essa copiou primária 12875. Primária 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. 12865125. Afirmo. Salvador, bom dia, aqui é o Ocean Alfa Vitor Bravo, informando o término dos motores aqui. Gente. Sim, obrigado. Salvador, Rio 5, nossa, 3, bom dia. Rio 5973, aciona identificação. A presente está autorizado no ETAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. Confirme o nível autorizado para o Rio 5973. Autorizado 2000 e cotejado pelo comandante. Rio 5973 está presente voo 1, autorizado ele é sexual da pista no 0, reporte estabilizado. dia, voo 9776. Voo 9776, sua identificação desça para o nível de voo 050, ajuste no 0 no meio, dá presente voo na Pro de Bonf. 0 no meio, descendo para 5000, voando bom, Vicente da Índia, voo 9776. Tenho 5973, voo Ituna, reporte estabilizado no localizador. Reporte estará estabilizado, Rio 5973, Pro de Bonf. O 9776 está autorizado a manter a presente velocidade, informe quando necessária a redução. Tenente, voa 9776. Salvador, Oceano 625, formação Índia, hora descida. Oceano 625, aciona a identificação. Salvador, bom dia, tá 3171, informação Índia, autorização Guarulhos. Tá 3171, autorizado para Guarulhos, via Pesolono 0 da Taubaté, 320. Subidação, voo 1, transição mótiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5457, controle 1, 20, 8. Pesolo 1-0, Taubaté, 320 é o nível autorizado. Sanvo 1, transição mótiva 5457, 208, controle do TAM, 3171. 3171, cotejamento correto, chama para o feedback acionamento. Chamará, TAM, 3. Vamos ver. Xanã 6225, vai pelo, tá presente. Boa, Xanã 6225. 9776, desça para 4.000 pés, ajuste no 096, vou indo pro de pelo. 4.000 no 096, gol 9776. Vá no pelo. O 9776, ao interceptar pelo, desça para 2.000 pés, ajuste no 096, está autorizado em LS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado, ao número 2, na aproximação. Gente, gol 9776, interceptar pelo, desce para 2.000 pés, despertar estabilizado, gol 9776. Chamé 6225, desça para 4.000 pés, ajuste no 096, número 3, na aproximação. Rio 5973, complete a final chame torre 118 decimal 95. 1895. Rio 5973, bom dia, estabilizar ILS, trem baixo. Rio 5973, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Genegal no 0, no 6, chuva leve sobre o campo, pista no 0, molhada. O gol 9776? Precisa. Tira algumas formações, tem na rota aqui, reduzindo, autoriza a voaduna? Autorizado o gol 9776, para efetuar desvio para de duna, repete estabilizado o localizador. Está estabilizado o localizador, gol 9776, tá vendo duna aqui, vai reduzindo um pouquinho aqui para frequência da manutenção. Gente. 0, pista no 0, vento no 70 graus, 129. Sente, livre pouso, Rio 5973. Chamei 6225, Vitor para o sequenciamento, curva esquerda para o 235, seu limite é o localizador. 235, limite localizador, chamei 6225. Chamei seu limite é o localizador. Em caso de falhas, ao atingir o limite, está autorizado já assumir para o Adiluna e completar o procedimento em LS X-ray da pista 1-0. Caso de falha, vou a Duna e executo o procedimento, chamei 6225. Chamei 6225, curva esquerda para 230, limite permanente. 230, eu chamei 6225, como é que chegou a dona mantendo resolvido? Chamei 6225, está sendo vetorado para o sequenciamento, mantenha o vetor do sequenciamento, é o número 2 na aproximação. Gente, chama 2 e 5. Utilizado no LS, gol 9776. Gol 9776, completo a final de chame torre 118, decimal 95. 295, bom dia, gol 9776. Salvador, bom dia, gol 9776, final do X-ray. Gol 9776, continue a aproximação, reporte visual com campo, pista 1-0, molhado. Frente, chave sobre a rádio, uma gol 9776. Pés, ajuste 1-0 no meio, aguarde o último vetor para antecipar o ILS. 3-0, aguardando o último vetor, foi chamando a 12. Levanta a pista, agora 976. Gol 9776, pouso autorizado, pistona 0, vento no 80 graus, zona 5 nós. Lembre pouso, gol 9776. Nível de voo 050, da presente voo ITAP, para interceptar via Bomed 1. ITAP, interceptar 050, o serão 9976. Chamé 6225 para interceptar o curso localizador curva esquerda, rua 155, autorizado ILS, reporte estabilizado e desça para 2000 pés. Ajuste permanece no 0 no meio. 2000 pés, zona 55 na boa, vou interceptar ILS, chamé 6225. Gol 9776, solo 22, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da táxi Juliette. Chama antes da Juliette. Eu táxi 3171 com 206 a bordo, 4 horas, alterna, valeu. 3171, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uni-Índia. No ponto de espera, reporte pronto, que é legal no 0, 16. 16, ponto de espera, reporte rápido. 3171. Chamei 6225, complete a final chame torre 118 decimal 95. Chama torre 285, chamei 6225. Puxa na 6225 na escuta. Nasceu escuta estabilizado, final oeste aí. 6225, continua a aproximação, reporte visual com campo, chuva leve, agora sobre o campo, pistando zero molhado. Gente, será 6225. Juliette, portão 02. Juliette para o 0276. Tá 3171, mantém o ponto de espera. Mantém, 0271.